wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Assim acontece, tivemos dois temas de rádio, o Radio Gaga dos Queen e os Radiohead com Creep. Queria desde já pedir desculpas porque parece que a nossa conta de Skype está bloqueada. Podem-nos entanto sempre contactar pela salinha do chat, onde tem gente maravilhosa por lá a dar conversa e a acompanhar-nos nestas noites frias. Queria também desejar as boas-vindas a todos aqueles que estão fora da Europa, onde a Quinta de Luxo já chegou, como é o caso de Singapura, Sydney, Goa, Dubai, ou ainda vai chegar, como daqui a 40 minutos, a Munique, ou daqui a 1 hora e 40 minutos, sensivelmente, a Lisboa, mais 1 hora em Angra, e andando assim pelos hemisférios e pelos continentes destas profundezas dos estúdios de Munique. E gostávamos de saber então, mas Munique, há rádios em Munique? Claro que há rádios em Munique. Eu estive a fazer um pequeno levantamento e encontrei de tudo. Desde, vá lá, emissões estatais que têm 5 canais, que vão desde música antiga até folk, a documentários, notícias, rock and pop, tráfico, música clássica, notícias, reportes, e até rádios que são mais independentes, mais jovens, mais dinâmicas, como é o caso da Charivari, da Energy, ou da Today, da Gong, que é muito popular, da Antenne Bayern, da Rádio de Luz, ou então da Rádio Feuerwerk. Se precisarem mais informações, digam, eu tenho tudo aqui com todas as frequências que vocês quiserem ouvir. E então, um grande abraço a todo o auditório e chegamos à segunda parte do nosso programa desta Quinta de Luz, que é exatamente um olá, um bem-vindo, um até já, até depois da manhã, que são, é o dia de São Valentim, o dia dos namorados. E eu estive a pensar um bocadinho e realmente o amor é uma coisa que não se controla, uma coisa descontrolada. E é difícil escolher temas que falem disto. Queria-vos então deixar com um que pelo menos que fala de muita, muita coisa. Para a malta do chat, da salinha, para a malta do mundo inteiro, para a minha família, para os meus amigos, para aqueles que nos ouvem e que querem fazer rádio, aqui vai este excelente tema que, atenção, é da década de 2010. Estavam a dizer que era só música antiga, mas há muito, muito mais. Aí vem o Tim com a Celeste e um excelente tema. Reparem nesta beleza de letra. É linda. Ok? Até já! O amor é uma coisa muito boa que bate numa pessoa sem se saber bem porquê. É estranho, às vezes fica bem escondido, outras é doido de rir sem se saber bem porquê. Então o mundo fica mais bonito, é cada um seu favorito e eu bem perto de ti. Assim bem forte que nos faz perder o norte até chega a magoar. E é estranho, tudo perde o seu sentido, vira fruto proibido sem se saber bem porquê. E então fica mais ansioso, a cada um seu amoroso e eu bem perto de ti. E acontece um tema do Tim com a Celeste Rodrigues em O Amor Sem Saber Bem Porquê, Companheiros de Aventura. E agora um pedido da nossa Nicole aqui de Munique, um dos vários pedidos, que é nada menos, nada mais que outra versão do amor. You Two, One, desfrutem! You got someone to blame. You said,